Fecheiro 9. Estação de Milwaukee Road, Minneapolis, 1929. O comboio entra na estação acompanhado pela chiadeira aguda dos travões e uma grande libertação de vapor. Carmine está sossegado a observar, boquiaberto pela janela, os edifícios, os cabos e as pessoas, depois de centenas de quilómetros de campos e árvores. Levantamos-nos e começamos a reunir os nossos pertences. Dachi estica-se para puxar as nossas malas, que pousa no corredor. Pela janela vejo Mrs. Ketchert e Mr. Curran na plataforma a conversarem com dois homens de fato e chapéu de feltro preto, com vários polícias atrás deles. Mr. Curran cumprimenta-os com um aperto de mão e depois acena-nos. Quero dizer alguma coisa a Dutchie, mas não me ocorrem as palavras. Sinto as mãos pegajosas. É uma expectativa terrível não saber aquilo em que nos vamos meter. Da última vez que me senti assim, estava numa das salas de espera de Ellis Island. Estávamos cansados, a mãe não se sentia bem e não sabíamos para onde íamos ou que género de vida teríamos. Mas agora dou-me conta de tudo aquilo que dava por garantido. Tinha uma família. Acreditava que, independentemente do que acontecesse, ficaríamos juntos. Um polícia faz soar um apito e ergue a mão. E compreendemos que devemos formar uma fila. Tenho o peso sólido de Carmine nos braços e o seu hálito quente, ligeiramente azedo e espesso por causa do leite que tomou de manhã, incide-me na face. Dutchie leva as nossas malas. Depressa, crianças, instrui Mrs. Ketchert, em duas filas direitas. Assim, está bem. O seu tom é mais delicado do que o habitual. E eu pergunto-me se isso se deverá ao facto de haver outros adultos por perto, ou de ela saber o que vai suceder. Por aqui, atrás dela, subimos por uma grande escadaria de pedra, com o matraquear dos nossos sapatos de sola dura a ecoar como a batida de um tambor. Ao cimo das escadas, avançamos por um corredor iluminado por candeeiros a gás. E chegamos à principal sala de espera da estação. Não tão majestosa como a de Chicago, mas ainda assim impressionante. É ampla e luminosa, com janelas grandes formadas por vários painéis. Lá à frente, a capa preta de Mrs. Ketchert enfuna-se atrás da sua figura como uma vela. Há gente a apontar e a sussurrar, fazendo-me pensar se saberão por que estamos aqui. E depois reparo num cartaz afixado a uma coluna. Em grandes letras negras, sobre folhas brancas, diz: procuram-se casas para crianças órfãs. Um conjunto de crianças sem abrigo, vindo do leste, chegará à estação de Milwaukee Road na sexta-feira, 18 de outubro. A distribuição terá lugar às 10 horas. Há crianças de várias idades e de ambos os sexos, abandonadas neste mundo sem amigos que cuidem delas. O que é que eu disse? Pergunta Dutch, seguindo o meu olhar. Restos de porcos. Sabes ler? Espanto-me. Ao que ele sorri. Como se alguém me tivesse dado a corda nas costas, sou impelida para diante, um pé à frente do outro. A cacofonia da estação torna-se um rumor surdo nos meus ouvidos. Cheira-me a qualquer coisa doce. Maçãs caramelizadas? Quando passamos pelo carrinho de um vendedor ambulante, sinto o cabelo úmido na nuca e um fio de suor a escorrer-me pelas costas. Carmine, é tão pesado. Que estranho, penso eu, encontrar-me num sítio onde os meus pais nunca estiveram. E que nunca verão. Que estranho estar aqui e eles não. Toco na cruz de Cladach que trago ao pescoço. Os rapazes mais velhos já não parecem tão duros. Deixaram cair as máscaras. Vejo medo nos seus rostos. Algumas das crianças estão a fungar, mas a maioria esforça-se muito por se manter sossegada. por corresponder às expectativas. À nossa frente, Mrs. Scatcherd encontra-se ao lado de uma grande porta de carvalho, com as mãos unidas diante do corpo. Quando a alcançamos, reunimos-nos num semicírculo. As raparigas mais crescidas, com bebés ao colo, e as crianças mais novas, de mãos dadas, enquanto os rapazes as enfiam nos bolsos. Mrs. Scatcherd inclina a cabeça para baixo. Maria, Mãe de Deus, rogamos-te que vigies estas crianças com um olhar benevolente, que as guies e abençoes no caminho que farão pelo mundo. Somos teus humildes servos, em seu nome. Amém. Amém, dizem os poucos pios entre nós, a quem nos apressamos a imitar. Mrs. Scatcherd tira os óculos. Chegámos ao nosso destino. A partir daqui, assim queira Nosso Senhor, irão dispersar-se por famílias que precisem de vós e vos desejem. Pigarreia. Agora tenham presente que nem todos encontrarão um lar de imediato. Devemos contar com isso. Não é motivo para preocupações. Se não encontrarem um lar agora, voltarão simplesmente a embarcar no comboio comigo e Mr. Curran para que viajemos para outra estação a uma hora daqui. E se não ficarem colocados nesse sítio, irão connosco até à vila seguinte. As crianças à minha volta agitam-se como um rebanho inquieto. Sinto o estômago vazio e trêmulo. Mrs. Scatcherd acena com a cabeça. Muito bem, Mr. Curran. Estamos a postos? Estamos sim, Mrs. Scatcherd, respondeu. E encosta o ombro à grande porta, abrindo-a. Encontramo-nos ao fundo de uma grande sala forrada à madeira e sem janelas, cheia de gente e filas de cadeiras vazias. À medida que Mrs. Scatcherd nos guia pelo corredor central, em direção a um palco pouco elevado lá à frente, a multidão silencia-se, após o que se segue um burburinho crescente. As pessoas que estão no corredor afastam-se para nos deixarem passar. Talvez, penso eu, haja aqui alguém que me queira. Talvez venha a ter uma vida que nunca usei sequer imaginar, numa casa luminosa e acolhedora, onde haja bastante que comer, bolo quente e leite com chá e todo o açúcar que me apeteça. Mas é a tremer que subo os degraus para o palco. Alinhamo-nos por alturas, dos mais pequenos aos mais altos. Alguns de nós ainda com bebés ao colo. Apesar de Dachi ser 3 anos mais velho do que eu, sou alta para a minha idade, pelo que temos apenas um rapaz entre nós. Mr. Curran pigarreia e começa a proferir um discurso. Ao olhar para ele, reparo nas faces coradas e nos olhos de coelho, no bigode castanho descaído e nas sobrancelhas hirsutas, na barriga que sobressai da parte de baixo do colete como um balão mal disfarçado. Uma simples questão burocrática, diz ele às boas gentes do Minnesota, é tudo o que se interpõe entre vocês e as crianças neste palco. Fortes, saudáveis, boas para trabalhar no campo e ajudar em casa. Têm a oportunidade de salvar uma criança da miséria, da pobreza. E creio que Mrs. Scatcherd concordaria que não se trata de grande exagero acrescentar do pecado e da perdição. Mrs. Scatcherd acena com a cabeça. Portanto, têm a oportunidade de fazer uma boa ação e receber algo em troca, prossegue ele. Esperar-se-á que deem alimentação, roupa e educação à criança, até que esta prefaça 18 anos, para além de lhe proporcionarem uma educação religiosa, obviamente. E a nossa profunda esperança é que não desenvolvam apenas afeto pela criança, mas que venham a considerá-la como um filho. A criança que selecionarem será vossa, a título gratuito, acrescenta, durante um período experimental de 90 dias, fim do qual, se assim o desejarem, poderão devolvê-la. A rapariga ao meu lado emite um som baixo, semelhante ao latido de um cão. e enfia a mão na minha. Está tão fria e úmida como as costas de um sapo. Não te preocupes, vamos ficar bem. Começo eu. Mas ela lança-me um olhar de tamanho desespero que não consigo acabar a frase. Enquanto vemos as pessoas a formarem uma fila e a subirem os degraus para o palco, sinto-me como uma das vacas na feira de agricultura a que o meu avô me levava em Quinvará. À minha frente encontra-se agora uma jovem loura, esguia e pálida, e um homem de ar sério, com uma maçã de Adão a latejar e um chapéu de feltro. A mulher dá um passo em frente. Posso? Peço desculpa? Respondo, sem compreender. Ela estende os braços. Ah, quer Carmine? Ele olha para a mulher antes de esconder a cara entre o meu pescoço e o meu ombro. Ele é tímido, digo-lhe. Olá, rapazinho, diz ela. Como te chamas? Ele recusa-se a levantar a cabeça. Eu abano-o. A mulher vira-se para o marido e diz-lhe em voz baixa. Os olhos podem ser corrigidos, não achas? Ao que ele responde, não sei, acho que sim. Há outro casal a observar-nos. Ela é robusta, tem o sobrolho franzido e um avental manchado, enquanto ele tem uns fiapos de cabelo a atravessar-lhe a cabeça ossuda. E esta? Pergunta o homem a apontar para mim. Não gosto do ar dela, replica a mulher com uma careta. Ela também não gosta do vosso ar, resmunga Dachi. Ao que todos nos viramos para ele, surpreendidos. O rapaz que se encontra entre nós encolhe-se e recua. O que é que disseste? O homem avança e posta-se à frente de Dachi. A sua mulher não tem nada que falar assim. Ele fala baixo, mas eu ouço todas as palavras. Não te metas ao barulho, avisa o homem, levantando-lhe o queixo com o dedo indicador. A minha mulher pode falar de vocês, órfãos, como bem entender, caramba. Ouço um ruçagar, entrevejo uma capa preta e, como uma serpente a sair do meio do mato, Mrs. Catcher já está ao pé de nós. O que se passa aqui? Sussurra ela num tom assertivo. Este rapaz respondeu torto ao meu marido, diz a mulher. Mrs. Catchard olha para Dachi e depois para o casal. O Hans é vivaz, diz ela. Nem sempre pensa antes de falar. Peço desculpa, não percebi o seu nome? Barney McCallum. E a minha mulher, Eva. Mrs. Catchard acena com a cabeça. O que tens a dizer a Mr. McCallum, então, Hans? Dachi fita os pés. Eu sei o que ele quer dizer. Acho que todos sabemos. Desculpe, resmoneia ele sem levantar a cabeça. Enquanto tudo isto se passa, a loura esguia tem estado a acariciar o braço de Carmine com um dedo. E agora, ainda aninhado em mim, ele está a observá-la por entre as pestanas. És um querido, não és? Ela toca-lhe ao de leve na barriga mole e ele esboça um sorriso hesitante. A mulher olha para o marido. Acho que é este. Sinto o olhar de Mrs. Catchard fixo em nós. É uma senhora boazinha, sussurro ao ouvido de Carmine. Quer ser tua mamã. Mamã, repete ele, com um hálito quente na minha cara e os olhos redondos a brilhar. Ele chama-se Carmine. Levanto uma mão e afasto os braços que ele tinha à volta do meu pescoço, segurando-os. A mulher cheira a rosas, como os botões brancos viçosos ao longo do caminho até à casa da minha avó. Tem os ossos tão delicados como os de um pássaro. Pôs uma mão nas costas de Carmine, que se agarra mais a mim. Está tudo bem, começo eu, mas as palavras desfazem-se na minha boca. Não, não, não, diz Carmine. Acho que vou desmaiar. Precisam de uma rapariga para ajudar a cuidar dele? Sai-me. Eu podia... Tenho a mente a fervilhar, a tentar lembrar-me do que sei fazer. Eu podia arranjar roupas... E cozinhar? A mulher olha-me com pena. Menina, diz ela, lamento, não podemos sustentar dois. Só viemos buscar um bebê. Tenho a certeza de que hás de encontrar... A voz falha-lhe. Só queremos um bebê para completar a família. Contenho as lágrimas. Carmine sente a minha alteração de humor e começa a choramingar. Tens de ir com a tua nova mamã, digo-lhe, e afasto de mim. A mulher recebe-o desajeitadamente, ajeitando nos braços. Não está habituada a segurar num bebê. Eu estendo a mão e passo a perna de Carmine por baixo do braço dela. Obrigada por teres tomado conta dele, diz-me. Mrs. Sketchert acompanha os três para fora do palco, em direção a uma mesa cheia de formulários, e eu vejo a cabeça escura de Carmine sobre o ombro da mulher. Uma a uma, as crianças à minha volta são escolhidas. O rapaz, ao meu lado, vai-se embora com uma mulher baixa e redonda, que lhe diz que já está na hora de ter um homem lá em casa. A rapariga do latido é levada por um casal elegante, ambos com chapéu. Eu e Dutchie estamos um ao lado do outro a conversar em voz baixa, quando um homem com a pele tão morena e desgastada como a de um velho sapato de couro se aproxima de nós, seguido por uma mulher de ar azedo. O homem fica à nossa frente durante algum tempo e depois estende a mão e aperta o braço de Dutchie. O que está a fazer? Exclama ele espantado. Abre a boca. Percebo que Dutchie tem vontade de se soltar e de lhe bater. Mas Mr. Curran está de olho em nós e ele não se atreve. O homem enfia-lhe um dedo de aspecto sujo na boca. Dutchie sacode a cabeça. Alguma vez trabalhaste como enfardador de feno? Pergunta-lhe o homem. Dutchie mantém o olhar fixo em frente. Estás a ouvir? Não. Não? Não estás a ouvir? Dutchie olha para ele. Nunca trabalhei como enfardador de feno. Nem sequer sei o que isso é. O que é que achas? Pergunta o homem à mulher. É rijo. Mas dava-nos jeito um miúdo deste tamanho. Há de se pôr na linha. Dando um passo na direção de Dutchie, diz. A gente amansa cavalos. Os gaiatos não são assim tão diferentes. Então vamos levá-lo, decide o homem. Temos um longo caminho pela frente. Já estão prontos? Pergunta Mr. Curran, aproximando-se de nós com um riso nervoso. Sim, é este aqui. Ora, muito bem. Se tiverem a amabilidade de me seguir, podemos tratar dos documentos. É tal como Dutchie tinha previsto. Gente grosseira, do campo, à procura de mão de obra. Nem sequer esperam por ele para descerem do palco. Pode ser que não seja assim tão mau, sussurro. Se ele me chega a roupa ao pelo, pode ser colocado noutro sítio. Eu sou mão de obra, diz ele. É isso que sou. Vão ter de te mandar para a escola. Ele ri-se. E o que é que acontece se não mandarem? Vais obrigá-los e depois daqui a uns anos vou encontrar-te, diz-me. Tenho de me esforçar por controlar a voz. Ninguém me quer. Vou ter de voltar para o comboio. É, rapaz, já chega de folgar, chama o homem, batendo palmas tão alto que toda a gente se vira para ele. Dutchie atravessa o palco e desce os degraus. Mr. Curran aperta a mão do homem, dá-lhe uma palmada nas costas. Mrs. Sketchert acompanha o casal até à porta com Dutchie a segui-los. Antes de sair, vira-se e olha para mim. E depois desaparece. Custa a crer, mas ainda não é meio-dia. Passaram-se 2 horas desde que entramos na estação. Há uns 10 adultos a demorarem-se por aqui. E sobra uma meia dúzia de passageiros de comboio. Eu, uns adolescentes de ar adoentado e umas crianças feias, subnutridas, vesgas, de sobrolho carregado. As razões pelas quais não fomos escolhidos são óbvias. Mrs. Sketchert sopra ao palco, Muito bem, crianças, a viagem continua, diz ela. É impossível prever qual a combinação de fatores que torna uma criança adequada para determinada família. Mas, para ser absolutamente franca, não quereriam ficar com uma família que não vos acolhesse de braços abertos. Por isso, embora este possa não parecer o resultado desejado, garanto-vos que é melhor assim. E se, depois de mais algumas tentativas, se tornar claro que a voz falha-lhe, não vale a pena falar já disso. Por ora, preocupemo-nos apenas com a nossa próxima paragem. As boas gentes de Albans, Minnesota, estão à nossa espera.